Sou cachorrão, CDM, representante do gueto. Na luta musical, trilhando com respeito. Mandando informação pros mano e pras mina. Tentando sempre resgatar a autoestima. Passei dos 20 anos no rap, só de carreira. Saudades do sabor, o mano era firmeza. São vários palcos juntos que deixaram saudades. Maurin lá do canão, o rap e sabotagem. Muitos de verdade já se foram, estão no céu. Que aqui na terra cumprir o seu papel. Continuo firme seguindo o meu propósito, aperto no coração. Lágrimas nos olhos de geração em geração. O RAP continua, relatos, histórias, vivência na rua. Se liga no volante, vai segurando na trilha. Fechado nesse fit, satisfação na tizica. Se liga no volante, muda seu semblante. Segue firme, avante. Brilha diamante, a paz aqui se expande. Nunca pense em desistir. Se liga no volante, muda seu semblante. Segue firme, avante. Brilha diamante, a paz aqui se expande. Nunca pense em desistir. Nada como um dia após o outro. O mundão é louco pra te ajudar nos momentos difíceis, são poucos. Amigo é dinheiro no bolso. Ratatá, bicho solto. Já vi vários cordeiros por trás de lobo. Sem jogar o jogo da vida, dar a volta por cima. Tranco e barrancos, tô na cena, tô nativa. Na hora da dificuldade, sem quem é de verdade. Quem eu devo eliminar, e é sem massagem. Vários gostam de hype, não tô focado em life. Vou no meu peão de bike, no rap levando a mensagem. Satisfação, CDM, cachorrão, cachorrão. Ganhei mais cachorrão, um irmão, não negou voz, me estendeu a mão. Focada no meu corre, não quero o ibope. Se Deus me deu o dom, pela ordem, tô na sorte. Antenada ligeira, com cobras e serpente. Descadeando as ideias quentes, dentro da mente. Se liga no volante, muda seu semblante. Segue firme, avante. Brilha diamante, a paz aqui se expande. Nunca pense em desistir. Se liga no volante, muda seu semblante. Segue firme, avante. Brilha diamante, a paz aqui se expande. Nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Se liga no volante, nunca pense em desistir. Se liga no volante.